2. 5032, com atendimento correto, senhor, chame pushback acionamento, portão 2. Backweb, acionamento. Doutor Salvador, bom dia, o F7749, o 10 aprovado, senhor, chame táxi web 6749. Aprovado, senhor, 6749, tomado. Então 2, aguarde aproximadamente 3 minutos para o posicionamento 5896. Guardando, Ed, 5896. Salvador, Jetman, 749, número 8, dia 4 horas, voltando a Golfinho. Obrigado, 6749, táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera pistando 0, ajuste no 0 no 9, chame pronto para decolar de ponto de espera pistando 0, avião em 749. Chamarão pronto, ponto de espera 0749. Objeto 5896, em coordenação com a equipe de solo, foi autorizado um Boeing da companhia passar a retaguarda em direção ao ponto de espera. Após o mesmo liberar o prático principal, tem livre pushback acionamento, chame táxi 5896. Sete de coordenação após a passagem do tráfego da companhia, está autorizado a de 5896. No 7, a informação hotel, tenho 340 aprovado, o senhor está pronto, cópia? 5797, informação em curso, hotel agora, pronto, cópia? Pronto. 5797, autorizado para o Sierra Bravo Golf Lima, via Presumo 1-0 até SMAP, após direto posição Luto, após direto Barbacena, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo autorizado 340, o pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120 decimal 8, transponder 5030, Aerojet 5797. Correto, 5707, o portão 4, chama e pronto para o posto para questionamento. Confirme 5717, pronto para posicionamento. Seção número 2 no setor, senhora, aguarde aproximadamente 6 minutos, ok? Bora, garoto! Devagar! O 5717 está guardando a aeronave no portão 2, já autorizado o posto, ok? M749 ainda cola pista no 0, vento no 40 graus, 09 nós. Ainda cola. O portão do. O aeronave do portão 2 já iniciou o posto, senhor, aguarde. Acionado com 7 e meia borda, autonomia de 3 horas e 7, alterna Guarulhos para o Sete. Piada 5896, autorizado em Alfa, teu ponto de espera, pista no 0, já chegou no 020. Chame pronto para decolagem, ponto de espera, pista no 0, AB5896. Sim, autorizado o Indy Alpha no 020, ajustado, chama a próxima 59, meu web. 957-7, coordenação com o solo, após o Boeing da companhia livrar a cauda, livre pushback, acionamento, chame táxi. Jet 6749, decolando 01, chame agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, senhor, obrigado. Controle, muito bom dia, web 6749, decola no perfil da Eoleda, passa 1800. Mensagem 49, contato radar, suba 340, direto da Eoleda. 589000, autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, ventou no 40 graus, plano zero nosso. Aí decola, com 111, 3 horas e 40, com fim. Autorizado até o ponto de espera pistola 0 via Índia, ajuste no 020, chame pronto para dublagem, ponto de espera pistola 0, web 5797. 020, contato. Objeto 5896, decolado ao 04, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, boa. Salvador, bom dia, web 5896 decolado, Dael na escuta. Web 5896, suba 340, direto da Dael. 340, Dael 5896. Na subida do F-797. Confirme. Com a Rexão na subida do 5797. Não, nenhuma restrição. F-797 pronto para decolagem. A linha decola pistando zero, senhor vento. 130 graus, 14 nós, ajuste 1020, 1020. Linha decola. Web 6749, chame centro Recife 1251. Recife 1251, grato, boa noite. Objeto 5717, decolando 07, chama agora o controle 1208, bom voo. 08, obrigado, bom dia. Precisa pro Adileiro, senhor, 5717. Confirme. Cidade. Cidade, bom dia, decolado na sua escuta. Cinco, sete, um, sete. Contato radar, subo 340, direto da EL. 340, direto da EL, 5896, chame centro Recife 1251. 251. Perdão, foi pro 5896? Afirmativo. Criado, 251, 5896. 957 no 7, chame centro Recife, frequência 251. Meu objeto 57 no 7, chame Recife 251. Fala, pega na 7. 35 no 7, desça para 2000 pés, chegada bom, e ajuste no 020.